Salmo 150. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta. Louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor, louvai ao Senhor.